1884 da Presidente Rua, direto Itape, gol 18, cogendo, gol 1864, gol 1864 da Presidente Rua, direto Itape. Presidente Itape, 864, descendo para 080. Defendo o Gilberto, para a PSM, para a Argentina. Gilberto Bravo Delta, desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. Informativo, informo que será adulterado para sequenciamento pista no zero, aguarde vetores, desço para 3.000 pés, o Júlio de Bravo Delta, o altímetro 1013. Presidente, meu patrão, patrão. 4082, acione a identificação, reduza para 2509, venda para o 085, descida para o nível 100. Agora, 1-62. Bono 1-62, deixa para 3.000 pés, cancelado as restrições de altitude em TAP, NH1-03. 3.000 pés, cancelado as restrições de altitude em TAP, ajusta 0-03, Bono 1-62. Controle, o guardião está afastado, meia dúzia de perigo de Salvador, na linha do litoral, aguardando instruções. Avião 01, não chama a torre número 8, decimal 95. 8, decimal 95, graça, avião 01. O meu ótimo é negativo, uma certa parede. Também 6200, reafirma a navegação na proa de Mário para interceptar a chegada. Mário para a chegada de 6200. Na linha do litoral, cruzar as cabeceiras 2835 para sobrevoo no Abaeté, ainda com fiscalização ambiental, quando autorizado, Guardião 01. Ciente, Guardião 01, ainda presente, tem condições de agilizar o cruzamento da cabeceira 28? Passemos, agilizando, cruzamento da cabeceira 28, Guardião 01. Ciente, reporta para o cruzamento da final da 35, Guardião 01. Reportará para o cruzamento da 35, Guardião 01. Oi, Papatango Lima, Quilo Azulão. Papatango Lima, Quilo Azulão, continua aproximação, confirma o descenso. 1-0, parte 3. Gente, Papatango Lima, Quilo Azulão, continua aproximação, guarda a neutralização de pulso, que é NH 1-0, no 3. 1-0, no 3, Quilo Azulão. E essa foi da pista 1-0, sem o glide, reporte estabilizado. Você para 2, no 3, autorizado, eletrônico, no 3, 2. Rio 4082, reduz essa velocidade para 2509. Rio 4082, máxima navegação na proa de Mário para interceptar a chegada. Pode repetir, por favor? Após a chinômetro 35, prossegue com a velocidade de Japão? É, vamos fazer sobrevoo na linha do Abaeté e retornar para o Passo do Grécio. Gente, escuta permanente, o Guardião 01 já está autorizado, com o segundo da 35. Autorizado com o da 35, mas escuta permanente do setor, o Guardião 01. Faça é o Lima que o Zulu já avistado ali, ficou o pistão zero. Cabeceira deslocada 380 metros, 290 graus, 1, 2, nós ficamos tráfego à direita, que faz a rotativa, mantendo 500 pés. É, direi para aquilo, Zulu. Sete Bravo Delta, mais escuta do controle. 7-1-0-0-5-0, no Michel Lopes, Bravo Delta. 6200 aqui, 090 para você na descida. Canal 6200, pista para 4000 pés, QNH 1013, reduz sua velocidade para 2109. 4000-2109-3. Eu vou no Oscar, chame a torre, 198, decimal 95. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, cruzeiro final da 97, reporta a final de 3 milhas na vertical 10 de março. Papatarazzo. 3 milhas, rumo ao nordeste, cruzando 070 em descida para o 030, em Boeing 738. Para sair na final. Gente, entrava no equipamento, chama 2-0-0. Salve com a pista, boa, 962. Parece que ela diria que o guardião 01. Ei, Salvador, boa tarde, gol no 162. O 1-1-1-2, final de 0 milhas, informa o trato. A esquerda já cruzaram o final da 97, não está sendo com a favorita, saiu o tráfego secundário, mantendo o farol de Itapuã. Deixando a aproximação, aguardando o pista livre, que ainda dá 1-0-1-3, o gol 1-1-1-2. 1-0-1-3, agora o pista livre, gol 1-1-2. O 4082 informa que é o número 3 na aproximação, reduz a sua velocidade para 2109. Livra à direita, chama só 1201. Romeo Oscar, como o tráfego na Fernanda Zero já passou o marcador externo, inicia a espera da presente com a curva da esquerda, agora para reinterceptar a final da 17. Kilo Romeo Oscar. Pede do centro. Para cá. Livre, chama a parte da solução. Livre, chama o 01, Kilo 73, 70 para 0. Para o pushback de acionamento, voo 9094. 1094, gate 08, ligue chamada. Livre, chamada, ataque, guarda 09, 09. Guarda 09, retaguarda do mês, está autorizado o cruzamento da final do 09, informa que é o número 2 para 17. Número 2 para 17, autorizado o cruzamento da 09, retaguarda da aeronave na final do 09, guarda 09. Guarda 09, confirma, tem condições de aproximar direto para o Brasil sem interferir com a final do 07? Afirma, atenção direto para o Brasil, guarda 09. Sem interferir com a final do 07, está autorizado. Reporta no fogo controlado, o vento na aeródromo 100 graus, 1-2 mais. Contará no controlado, guarda 01. 1-2-4. Um, tá? Se agora na atração, pode ficar chamando 1-1-9, 19, 5, ajuste, 0-3. Para 380 metros, 300 graus, 1-2 mais. Voz autorizada, chama 0 de locada, bom nome é 2. Oi, Salvador, bom dia, 3-1-9-1, mantém 0, aguarda para a direção do lugar. Seu controle, gol no 864. Afirmativo, descendo para 2864, reporte estabilizado. A 200 desce para 3.000 pés, que é legal, 903. 3.000, 2, 0, 0. Eita, essa torre, final da 1.7, final da 1.7. Tá, então, aqui o Romeo Oscar, enquanto você agiliza a final da 1.7, temos um tráfego na 1.0.000. 7, o vento, 1 giratória para a zona 2 nós. Então, novamente, a tipoza rotativa para pouso na faixa do breque, até a direita. Certo. Então, 319, em quantos anjos de Lisaia, 540, pela torre ali, de código de aço? Autorizado, alinhar e manter a cabeça do 90. Achei, meu capitão deslocado é 300 metros, FCA via Charlie. 1162, no solo 27, livre direito, chama solo, 1211. Conseguindo descer do chinês 6200. Chinês 6200, desça para 2000 pés, livre ali a sexta, da pistola 0 sem glide, a porta estabilizada. 2000, livre ali a sexta, sem glide, chinês 6200. Autorização de pouso, quem legal na 0 no caso. Seguir, reduz essa velocidade para 2009. Fala, voo no 162, bom dia. No 162, bom dia, Alfa, passa o Gilete. Alfa, passa antes do Gilete, no 162. Está no carro, aproximadamente 1.300 de vida. Pesa 2.000, pista 6200. Pista 6200, complete nota. Regimento, chame a torre, 1.8.95. Estado, livre pouso, cabeceira, 1.0, deslocada 3.80 metros, 290.90 graus, 1.1.9. Autorizado no 0, gol no 864. Ah, chama controle, 119 do sinal 8. Passa, 3, 1, 9, para 2, meu pé, livre ali a sexta e a reposta virada. Decolota a El, bom dia. 3191, bom dia, contato radar na decolagem, se deve dar El para o 340. Da El 340. Filhote Bravo Delta para interceptar o curso do localizador. Curva à direita pela 160. Ali vem a descida para 1000. Ele já descida 2000 pés, Filhote Bravo Delta. Delta 7. Estamos na beleza, com 3191. Direto, beleza, obrigado. 1162, ingresso na Juliette, foguete 10. Juliette, foguete 10, bom, 1162. Solo de Salvador, bom dia. É o gol 864, livrou na 5. 864, bom dia, Alfa Juliette, 07. Alfa Juliette, autorizado para o 07, 1864. Salvador, bom dia, 1556, Índia, confere agora no seu escopo de Leão, prepara da Elia de Rumi. de agosto, eu posso entrar guarda, o 4207. Autorizado agora? Afirmo. Bravo Delta, livro do SXA, reposta Milano. Aqui, pode seguir o 1 até 2. Chamei 62033, livre direita, chama sala 211. 211. Temos Lu, agiliza o ingresso, portão de portões, chama novamente na linha. Bravo Delta, completo final do procedimento, chame a torre, meu nome 8, decimal 95. É. Azul 40, 82. Repouso para 02. Paciente, chama totalmente pronto para o cliente. Não, nós estamos prontos. O que está acontecendo é que o pai de monitor vai autorizado Lima, Mike, Quebec. Pós Quebec, cruza a final da cruza 17, correção, papá, parte 5, livrando frequência. Lima, que nos voa. Papá, tá de leve, bravo, Delta, já não serve, até o trabalho. Leite, bravo, Delta, agora prevenção de pouso, que é legal, 0, 1, 3. Então, o livro de colagem no 0.1, 0.1, 0.2. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo no 094, passo, pode estar no 0.94. Gente, voo no 0.94, Bravo Delta, já do estado. E depois, cabeceira de jogar 380 metros. Vento 100 Wells, 119. Bravo Delta. Tá, Alfa Tango Tango, decolado aos 37. Chama controle, 119, 18. 319 Wells, Alfa Tango Tango. Salvador, Papadapá. Decolar, Bom Salvador, Alfa Delta, Conde 00. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, subiu para o nível 090 via Conde. 090 via Conde, Alfa Delta. Direção feita. Autorizado, quando lá chame 285, prossegui até a média. Salvador, é o Gol 1094, bom dia, vai passar 1710, bom pro frote. Gol 1094, contato radar na decolagem, mantenha 3000, suba até 3000 pés, após 3000 pés, mesmo. Tá restrito 3000 pés, confirme. Mantenha pro até 3000 pés, Gol 1094. Afirmativo, mantenha a proa até 3.000 pés, 1.094. Gente, Juliette, estamos do Luna Lima, chame 2.295 para prosseguir até a média. Os 3.000 está autorizado no AMOM, subindo pelo 370, vou no 0.94. Ativo da presente, autorizado o Momo, informa o tráfego de posição 9 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 040 em subida para o 090, com Charlie 402. Sim, chegou 091094, subindo para 370, quando o Momo, quando possível, pronto. Gente, aguarde para a autorização. Contato radar na decolagem, se você quiser dar ela para 340. Dael 3407. 3295, próximo. Guarulhos 340, via 1090 TPI, pois conforme nosso plano, decola 1-0, com a direita, no perfil da Dael, Leda Motiva, acena 5432 no transponder e o controle em 1-9-80. 095, vai prosseguir. Juliette 9 deve utilizar meu dia, mas Quebec, bota na Quebec, quero cruzamento. Bom dia, acendo a identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, tem legal 1013. Poderia confirmar a polícia de informação? Channel 6255, dessa via Mari para o 050, tem legal 1013. Descendo para o 050, chega na Mari, assiste a 1094, chama Recife, frequência 12545, alterna 12685. Juliette, minha mulher, vou utilizar o cruzamento de 17, aposta para bater 5, cruzando frequência. 1094, chama Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 12685, obrigado, entra com ela. Portão 5, autoridade, Jonathan. Salvador, voo 156, abrindo o decola a partir da cabeceira deslocada a 3,80 metros, garante 1,00 graus, 1,20. Autorizado a alinhar, se decolar a partir da cabeceira deslocada, 1,0, voo. Chama o controle 19-8. Controle 19-8, pois é, então, boa tarde. tarde, vão 156, passa 1510 na saída da Elsa. Bono 556, contato com a barra na decolagem, suba via da El para o 360. Suba via da El para o 360, bom 556. Canar 6255, cancelado o registro de altitude em impacto, para 2.000 pés, livre LSFC da pistão 90 sem o glide. Reposta do ano. Gente, autorizado até 2.000 pés, do LSFC, da 90 sem o glide. Está 3895, ali em decola a partir da cabeceira de deslocada 380 metros, dentro de 0 graus, 1,3 mais. A linha decola da cabeceira deslocada 3895. Desça via chegada Mário para nível 070, PNH 10013. Mari 070, 10013. Thank you. 4076, número 3 na aproximação. Reduza a velocidade para 2509. 250. A 9392, deixa para 050. 050, da 9392. Controle, Bono 962, informação, esquerda. Bono 962, ação de identificação, deixa via chegada Mari para o nível 070, que é legal, no 013. Identificação, vigilância na chegada Mari, descida para o nível 050, altímetro na 013, 070. Ativo 070, voo 1962. Certo. Voo 4076, desça para nível 060. 060. Contato radar na decolagem, siga via Dael para o nível 340. Dael 340-3895, autoriza Dael, partida para gente. 2 mil pés, autorizado Dael, 3895. 2 mil pés, direto Dael, 3895. 6213, queixo da Índia, autorização da Dael, link contato para de voo. É 2 no 3. Boa tarde. Separa Dael só um minuto, corta. Minha 255 negativo, deixa para 2 mil pés, autorizado sinal de seguimento, ele é essa posta de lado. Negativo. Tá avistando já o minha 255. Após dona, a gente pode descer para 177 para poder executar o procedimento. Positivo, após turno, 1700. 9392, cancelar as restrições de altitude em pelo, deixa para 3 mil pés, KNH 1-0 no 3. 93, direto. 4076, cancelar as restrições de altitude em capo, deixa para 4 mil pés, KNH 1-0 no 3. Direto 4 mil, considere já. Chama 6255, complete o sinal do procedimento ILS, chama torno número 8 do sinal 95. 295, 65. Controle de Bono 962. Prossiga no 962. Gostamos de realizar o webinar do 590 e solicitar a prova do Serra Vitor 368 ou 369. Estação aguarde para a autorização do RNAV do 1962. Sim, chegou no 1962. E bom dia. Puxa 62, afinal, está. Puxa 6255, checa trem. E depois você será deslocado a 350 metros, o vento no 20 graus, uma tensão. Depois você será deslocado a 6062. ataque 790. Dono 992, desça para nível 050. Nível 050, dono 962. Papá, Alfa, Tango, Tango, na escuta do controle. Alfa, Tango, Tango, uma milha de Conde, teve o radar encerrado, chamei o controle, era Caju, 1203, mantendo o nível 090. 090, 1203, Galeão autorizado 360, veio pelo novembro 857. Decola da 10 curva direita no perfil da Dael, Leda e Rumi. 5445, transponder 198, controle. Autorizado Galeão 1320, novembro 857, decola da 10 curva direita, Dael, Leda e Rumi. 5445, transponder 198, controle 6213, estamos no portão 3. Para 3.000 pés, PNH 1903. 3.000 pés, altímetro 9013. Solicito Prodo Serra Vitor 368 para efetuar o RNAV. Antigo 1962, após o TAP, Prodo Serra Vitor 366, autorizado o RNAV. Nada está autorizado, porém gostaríamos de voar o Serra Vitor 368. Voo 962, autorizado após o TAP. Serra Vitor 368, desce para 4.000 pés. RNAV autorizado, Prodo Serra Vitor 368, desce para 4.000 pés. Altímetro 9093, voo 9962. Avio 4076. Para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 145. Direita 145, atingiu 3.000, para prosseguir a descida. 3.000 a descida, 2.000 pés, azul 4076. 2.000. Então, 3895, chame receio, chame 251, alternando 3395. secundária 13395, então 3895. Avião 9543, acionando identificação, dessa vez chegada Mari para o nível 050, terminal 9013. 050 via Mari, azul 9543, terminal 13. Azul 9543, seria o que fiz o CROD 368 ou 368? Afirmativo, aguarde autorização após o TAP, azul 9543, do Renato. Aguarde, 9543. 7, portão 9, 8, 9. 1909, 9962. Voo no 790, ponto de espera, 90, eu vou dar o contrato, abre a porta. Voo no 790, eu mantenho, ponto de espera. Mantenha, 790. Está estabilizado, localizador, 10, azul, 4, 0, 7, 6. 4, 0, 7, 6, completo o final do procedimento, chame a torre, 9, 8, 2, 9, 5. 18, mantenha. Salvador, o 476 está passando externo da pista no zero. Gente, azul 4076 agora na pista livre. Quem é legal no zero, no 3, confirma isso, por favor. Ainda não. Sol 1-0, livre à direita, chama Sol 1-2-1-1. 0, Cruz Mari. São 3-2-1-6, aciona identificação na Cruz Mari para interceptar a chegada, deixa para o nível 060, tem legal 1-0-1-3. 1-0-1-3-0-6-0, deixa. Avistado, checa trem, livre, pouso, pistão 1-0, cabeceira deslocada 380 metros, do vento 1-1-0, graus 1-0, nosso. Paciente, a cabeceira deslocada está configurada para o pouso, já. Foi 1-9-6-2. Chame a torre na frequência 1-1-8 decimal 9-5. 1-1-8 decimal 9-5, 1-9-6-2. Voo 790 visual com o Embraer, 1-9-0 azul na final. Afirmo, voo 790. Após a passagem do Embraer ali, mantém cabeceira 1-0 deslocado. Após o Embraer ali, mantém a deslocada, voo 790. Agilizando manobras no 790 e o tráfego já passando 1-0 no disco. Boa, esquema, 790. Chame de parte. Estão lutando as 392 antes da Juliette. Juliette, portão 0. 0, vem com o portão grande. Pode estar para o azul Serra Vitor 366, em descida para 2500 pés. Tem legal 1-0-1-3. 7 para 2500, confere, prepare a... Confirme o nível de chão, você paciente, prepara a coral, aguardando o foco 3 já. Solo 1-2-1-1. Salvador, Gono 962, estabilizado na minha nave, rebaixado e travado. Gono 790, livre de decolagem 10, Jean com 0900 109. Livre de decolagem 10, Gono 790. Gono 962, agora pista livre, QNH 1-0-1-3, já está. Ok, livre pouso, pista 10, Gono 962. Gono 962, agora pista livre, QNH 1-0-1-3. Gente, aguarda a liberação, Gona 962. Salvador, Gona 864, tem detonação I, de autorização Marcial 350. 50 Marcial, número 24, prepare a PUC. Gono 962, autorizado pelo cabeceiro de contrato 2x0 metros, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pistola 0 com a cabeceira deslocada, Gono 962. Gono 790, decolado, zona 4, chama controle, 1-1-1-8. Parabéns. Salvador, Gol 790. Gol 1790, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível 370. Via PUCA 390, confia? 370, Gol 1790. 37, solicita o 410 e, se possível, for de Jambo. Pós 2000, autorizado Jambo, aguarde coordenação nível 420, confirme? Não, 420 não, 410. 410. Correto, 4463, chame pronto na pole position para buscar. Já tá pronto? Então, é o número 2 do setor, a nave da aviança já vai iniciar. Pode voltar? Assim que ele iniciar, será autorizado. 4-4-3. Azul 4076, Juliette, portão 08. Juliette, portão 01, 4076. 08. 08, corrigindo, 4076. Bom, outra na meia, 2-1-3 para o fato, está com 1-3-6, Campinas 0330. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 1013, boa viagem, 2-1-3. Temperatura 2-1-5,